sua companhia. ZYH 455, 1090 kHz, Rádio Santa Cruz de Ilhéus, prova de força na região cacaueira. Estar em sua companhia é o meu maior prazer. O dia todo, todo dia, estou ligado em você. Rádio Santa Cruz, simplesmente a melhor. A número 1 da cidade. Você ouve aqui a melhor programação. Tá todo mundo ligado. A sintonia do sucesso. A rádio que está no meio do povo. A mais ouvida da região. Primeiro lugar em audiência. Rádio Santa Cruz. Santa Cruz tá marcante, envolvente, o verão chegou pra te envolver, pra te seduzir. É verão, verão, verão, vem curtir. Rádio Santa Cruz. Rádio Santa Cruz, a melhor sintonia da região. No ar, mais um líder de audiência com a marca 1090. A Rádio Santa Cruz de Ilhéus apresenta programa Novo Dia. Notícias, músicas, diversão e a sua participação. Programa Novo Dia. Apresentação J. Carlos. Ei, meu cumpadre, minha comadre, agora 5 horas e 5 minutos. Bom dia, Ilhéus, bom dia, Bahia. Bom dia, vovô, bom dia, vovó, bom dia, papai, bom dia, maninha. A você de perto, da distância, distritos, povoados, fazenda, sítios, lugarejos. Trabalhador rural, braçal, estatal, industrial, dona de casa, chefe de família, aposentado, pensionista. Agora 5 horas e 6 minutos. Hora certa da vaca, prima da mimosa, a minha vaquinha formosa. Cadê a vaca, JK? E o galo manezinho, olha o galo, olha o galo, olha o galo. E o galinho, o galizé, fraquinho, fraquinho, fraquinho, precisando de milho. 5 e 6, aquele bom dia, hein? Bom dia, turma aí dos quartéis aí, né? A turma do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, da Polícia Militar, do 5º Grupamento de Bombeiros Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal, da Polícia Civil e a turma que colabora com a segurança, guardas municipais, guardas portuários e também, meu compadre, minha comadre, né? Vigilantes noturnos, né? É, guardas noturnos, chamar de guardas noturnos, vigilantes particulares. A você trabalhando nesse momento aí na portaria do edifício, do condomínio, né? Dando segurança aí nos hospitais, nas clínicas, nos laboratórios, nos postos de saúde, nas escolas. Aquele bom dia, nas agências bancárias também, aquele bom dia. Obrigado pelo carinho da audiência. 5 horas e 7 minutos, a nossa equipe já está pronta. Eu estou aqui na mesa de efeitos e também na latinha. J. Carlos. Parque de transmissão da equipe de comandada por Júlio Lourenço. Alô Feijão, alô Feijão, alô Feijão. Gravações Roque Vieira, jornalismo Cadu Macri e Norberto Notari, hein? Diretor comercial e financeiro Fausto Fontes. Lembrando que hoje, exatamente, né? Hoje, cadê J. Carlos? Hoje, dia 18, sexta-feira, 18 de fevereiro de 2022. Ontem foi dia do Mundial do Gato, hein? Dia Mundial do Gato. E hoje é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, né? Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. E também Dia Internacional da Síndrome de Asperger, né? Tudo isso comemora hoje, Dia Internacional da Síndrome de Asperger e Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo. Fala em alcoolismo, um abraço para a turma de Alcoólicos Anônimos, né? Meu amigo Francisco, meu amigo Anco Márcio, né? É, o meu amigo Carlão também, o Valmir, né? Pedro, o Pacá, também o Jorge, né? O Jerônimo Popular Serrinha, Dona Maria, essa turma que compõe aí o grupo de Alcoólicos Anônimos, que se reúne todos os dias de segunda, não, de domingo a sexta, né? Ali na Avenida Itabuna, na entrada do Malhado, no grupo Renascer. Aquele abraço, aquele bom dia. 5:08, 5:08. Apresentando o programa Novo Dia, lembrando que o telefone está liberado, o telefone, cadê o telefone? 3223-8246, mande seu recado, mande seu alô, mande seu bom dia, 3223-8246. Tem o zap do JK e do programa, 981-26-1198, mande aí sua mensagem de texto, sua mensagem de voz, 981-26-1198. E o site, meu compadre, minha comadre, que é o mais paquerado da cidade. Acesse o nosso site www.santacruzam.com.br. Apresentando o programa Novo Dia da Rádio Santa Cruz AM 1090. O amigo de ontem, hoje e sempre. Amigo, pra você, por você, pela nossa Rádio Santa Cruz. E você que é muito mais importante, é você de perto da distância, né? Você que nos ouve através do receptor, do radinho, né? E você que nos ouve através do aplicativo no seu celular, no seu smartphone, no seu computador, no seu notebook, né? Baixa aí, né? O www.santacruzam.com.br para ouvir aí a programação da Rádio Santa Cruz. Agora 5:10, um abraço pro meu grande amigo Eduardo Filho, hein? Morador do Alto Formoso, tá sempre na sintonia 1090, hein? Grande amigo Eduardo Filho, desejar aí franca recuperação para você, Eduardo. Vamos lá então. Ei, apologia Juventus. Luiz Lula Gonzaga, abrindo aqui o programa Novo Dia, meu compadre Mar. Essa história do sertão, Padre Vieira falou. Jumento é nosso irmão.